de ti. Solo quiero estar, no hay nada igual. Cuando sé que estás, mi salvador, mi pensado amor, só viverei para te agradar. Teu amor me enche da tua paz, sempre tu me fazes sorrir. Eu quero viver. És tu toda minha adoração. Estar aqui junto a ti. Estar aqui. Me faz sorrir junto a ti.